Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. A aula de hoje vai ser quase que uma conferência lida. São trechos de um livro que eu estou escrevendo, eu vou ler praticamente sem comentários. Mas antes de entrar nesse assunto, eu tenho uma mensagem que eu recebi de uma aluna, que tem algumas advertências aqui. Eu gostaria de ler alguns pedaços dela para vocês. Ela disse: há algum tempo participei de um grupo de alunos do Olavo. Foi muito bacana ver a quantidade de pessoas estudando seriamente a filosofia do professor. Muitos absolutamente conscientes do quanto esses ensinamentos são fundamentais para melhorar nossas vidas no Brasil. Mas, por outro lado, foi frustrante ver um número expressivo de pessoas violando as regras mais básicas exigidas no curso. Não dar opinião sobre o que não se conhece ou sobre o que sequer se leu a respeito. Não dar opiniões que exigem conhecimento técnico que o opinante não possui. Não usar argumentos de autoridade no vazio. Não observar os princípios da integridade intelectual, da busca da verdade, escamoteando sentimentos inconfessáveis. Não relacionar o conceito abstrato ao mundo real, esquecendo o que é a realidade que os norteia. São regras simples e fundamentais. Digo, bom, muito bem, mas isso aqui, essas são as coisas mais difíceis na vida intelectual, não é isso? Inclusive, uma pessoa jovem, é quase impossível você refrear um jovem de opinar. Ele vai opinar mesmo, vai falar um monte de besteira, né? Tanto que uma das felicidades que eu tenho na vida foi de ter jogado fora tudo que eu escrevi até os 30 anos. Eu poupei a humanidade de ler os meus execráveis escritos de juventude. Isso já foi um benefício. Né? Então, eu também nem me lembro das opiniões que eu tinha na época. E quando eu vejo alguma coisa que eu escrevi na ocasião, eu morro de vergonha, eu quero morrer. Quer dizer, eu palpitei sobre muita coisa que eu não conhecia, inclusive profissionalmente. Quer dizer, quando fui trabalhar no Jornal da Tarde, eles me botaram no setor da economia, no qual eu não entendia absolutamente nada, e fiquei um ano escrevendo sobre um assunto que eu não sabia. Jornalista está sempre preparado para isso. Eles te mandam, de repente, escrever sobre turf, né? Ou sobre jogo de futebol de botão. E você vai lá e finge que sabe. Não é isso? Eu escrevi para a Editora Abril um guia inteiro do Nordeste sem nunca ter estado no Nordeste. O jornalismo no Brasil é isso, né? Eu não sei se é por toda parte assim, mas no Brasil é isso. Então, evidentemente, nada disso me honra nem me orgulha. Ao contrário, eu só me desculpo porque era pelo leite das crianças. Mas vocês pensem bem o que vocês estão falando agora. Tente imaginar o que você vai estar pensando disso daqui 30 anos, com a experiência acumulada, né? Então, o melhor seria mesmo você aproveitar a sua juventude para aprender e ficar quietinho o máximo de tempo. Claro que existe uma cobrança o tempo todo, porque a situação do Brasil está assim assado, nós precisamos agir, precisamos fazer alguma coisa. Não é isso? Preciso fazer alguma coisa? Não, não preciso fazer coisa nenhuma. Eu vou sugerir que vocês botem na sua cabeça uma ideia que eu mesmo botei na minha quando eu tinha 20 anos. Eu pensei assim, falei, olha, pelos próximos 20 anos vai ser exatamente assim como está. Não vai melhorar e eu não vou ter chance alguma. Eu vou tratar de me adaptar e viver dentro disso e ver o que eu posso fazer. Então, o que era possível fazer? Estudar e crescer para dentro. Por que vocês não podem fazer a mesma coisa? Qual é o problema? Vocês não precisam ser muito espertos para ver que todas as possibilidades de uma ação política transformadora no Brasil são mínimas. Esse pessoal que sai gritando, a intervenção militar, intervenção militar. Eles já perguntaram quantos oficiais superiores das Forças Armadas apoiam isto? Eu nunca vi militar nenhum falando isso. Eu vi alguns militares da reserva de 105 anos, 143 anos, né? E aparece um monte de advogado, de jurista, de sociólogo falando. Milico não vê nenhum, não é isso? Eu não sei sequer se esse pessoal intervencionista conversou com militares, tentou algum contato sério com militares. Né? Sem contar o fato de que, como eu já observei muitas vezes, a intervenção em 64 não teve apoio só da massa popular difusa, teve apoio de organizações poderosas. OAB, ABI, a mídia, grande mídia inteira. Com esses, o único jornal que não apoiou foi a Última Hora. O resto, Correio da Manhã, Estadão, Folha, Globo, todo mundo apoiou. A Igreja Católica, que naquela época era flagrantemente anticomunista, ainda era a Igreja Católica do tempo do Pio XII, a maçonaria inteira, a maçonaria desfilou depois nas comemorações do 31 de março, todo ano ia à maçonaria lá, tudo com aventalzinho, comemorar, né? Eu digo, e agora? Você conversou com a maçonaria, conversou com os bispos, conversou com o cara da OAB, com a da BI? Não, não conversaram com ninguém. Eles pensam apenas que o povo gritando nas ruas é apoio suficiente para os milicos. Eu digo, os milicos não são loucos. Então, se não há um apoio de organizações e de organizações capazes de agir, como, por exemplo, as federações das indústrias, as federações do comércio, não, não pode ter uma intervenção militar assim, né? Então, eu falei, vocês estão falando de intervenção militar, mas vocês nem sabem direito o que é. É um negócio muito mais complicado do que vocês estão imaginando e que requer um planejamento muito mais complexo e abrangente. Ah, você é contra ou a favor? Nem contra nem a favor. Eu falei, eu não estou aqui para isso. Isso aqui não é programa de auditório para você ficar, ah, vai para o trono ou não vai. Eu estou aqui para analisar as coisas e tentar ajudar. Você quer fazer uma intervenção militar? Bom, vou tentar te ajudar, explicar como é que é. Você quer fazer o PT? Eu vou tentar te explicar como é que o PT tem que fazer. Então, fazer, tirando as propostas que serão flagrantemente imorais, bom, a gente pode tentar ajudar todas as correntes políticas que a gente tiver alguma boa intenção. Agora, não podemos, nem eu posso, nem este curso pode se comprometer com nenhum movimento político em particular. Como nós podemos ajudar a todos. Ajudar com o quê? Com análise, esclarecimento, dados, informações. Isso é o que, essa é a nossa função. Nossa função é sanear o ambiente mental. Não é botar alguém no poder ou tirar alguém do poder. E quando vier gente desses movimentos tentando envolver vocês, vocês mandam lamber sabão. Hein? Se vocês se comprometem, então daqui a pouco chega, ah, isso eu não posso falar porque vai prejudicar fulano, aquilo eu não posso falar porque vai prejudicar fulano. E nós temos que manter a nossa liberdade e poder falar o que nós bem entendermos. Se o seu compromisso é apenas com a investigação da verdade, você tem a obrigação de dizer, doa quem doer. Agora, você não é obrigado a tomar posição com coisa nenhuma. Espera um pouco, vai mais devagar, né? Eu mesmo tenho dito, olha, nós não vamos conseguir, se vocês querem uma ação política em profundidade, vai levar de 20 a 30 anos, né? Nós temos que primeiro sanear o ambiente intelectual. Depois, se possível, sanear o ambiente religioso, sanear a Igreja Católica. Sem isso, nada se vai fazer. Sanear a maçonaria. Eu conheço um grupo de, sei lá, dois maçons e meio que estão tentando lá esclarecer as coisas, né? Tirar as ideias idiotas da cabeça dos seus companheiros, etc. É um grupo muito pequeno, eu não sei, não sou maçom, não estou lá dentro, não sei como é que é. Mas eu vejo que é um grupinho muito bem intencionado, mas muito pequeno. Nas Forças Armadas, então, nem se fala, eu não conheço um militar hoje no qual eu possa confiar e falar as coisas francamente. Então, nós temos que ter paciência, gente. Agora, por que que os comunistas podem ter paciência para trabalhar por uma coisa que vem 50, 60 anos depois e nós, se não conseguimos no dia seguinte, fica tudo desesperadinho? O que que é isto, pô? Sejam homens, pô. Hã? Se a situação vai ficar ruim por 50 anos, pois eu vou ficar aqui, impávido colosso, tá entendendo? De banho tomado, sapato engraxado, e não vou baixar a cabeça e não vou sair chorando. Hã? Entenderam? Muito bem. Então agora vamos começar. Isso aqui são trechos de um livro que eu estou escrevendo. Eu não vou dizer o título, nem vou dizer o que que vem depois do pedaço que eu vou ler. Neste livro, eu retomo muitos temas que já foram abordados aqui no curso e que aqui estão colocados de uma maneira mais clara e mais condensada, por assim dizer. Fazendo, ele poderia funcionar até como um resumo geral do COF, né? Então, vamos lá. Tem livro 1, Conhecimento e Presença. Capítulo 1, Perceber e Pensar. O primeiro passo para você entrar no mundo da filosofia é entender de uma vez para sempre a diferença entre perceber e pensar. É uma diferença tão banal que todo mundo acredita que já a conhece. Mas não basta conhecê-la por alto. É preciso meditá-la de novo e tê-la sempre na memória, porque algumas ideias pensadas são tão persuasivas, tão intensamente reais, que você acredita que viu uma coisa quando apenas pensou nela. Isso acontece especialmente no campo das discussões políticas, onde você tem pouco acesso direto aos fatos e praticamente tudo em que acredita é puramente imaginário, inclusive aquelas opiniões queridíssimas pelas quais você se dispõe a matar e morrer. Mas acontece também na esfera da filosofia, onde o homem tão inteligente quanto René Descartes acreditou que estava escrevendo um depoimento direto sobre suas experiências anteriores, quando estava, na verdade, apenas tirando conclusões de um conceito pensado. Eu descrevi isso no livro Visões de Descartes. A solução dos mais difíceis problemas filosóficos, assim como a clareza em muitas decisões da vida prática, pode depender inteiramente de você não cair nessa confusão. No seu livro Controle Cerebral e Emocional, o psicólogo espanhol Narciso Irala sugere um exercício simples que pode ajudar você não só a gravar na memória a distinção da qual estou falando, mas a trazê-la de volta e usá-la na solução de muitos problemas e perplexidades, aguçando a sua autoconsciência até fazer dela uma verdadeira máquina de compreender. O exercício é feito em três etapas. Alguns devem ter se lembrado, foi dado nas primeiras aulas. 1. Deite-se num quarto escuro, feche os olhos, relaxe e em seguida comece a registrar mentalmente todos os ruídos em torno, do mais próximo ao mais distante. A cama rangendo, uma porta que bate, um cachorro latindo, um carro que freia ou buzina, um bebê chorando ao longe, a chuva ou o vento batendo na janela, etc. 2. Feito isso, continue com os olhos fechados, esqueça os ruídos e tente visualizar apenas um fundo preto. Então imagine um pontinho branco. Desse pontinho, puxe devagar um segmento de reta igualmente branco. Da ponta do segmento, em ângulo reto, outro segmento do mesmo tamanho, e em seguida outro e outro, até formar um quadrado de linhas brancas sobre o fundo preto. 3. Agora relembre e compare as duas experiências. Na primeira, você apenas recebeu informações do ambiente em torno, sem nada lhes acrescentar. Não foi você quem fez o cachorro latir ou o bebê chorar. Você permaneceu passivo, atento e receptivo. Na segunda experiência, foi você mesmo quem inventou tudo: o fundo preto, o pontinho, os segmentos de reta, os ângulos de 90 graus e o quadrado final. Essas coisas só vieram a existir porque você as criou na sua mente. Só existem enquanto você está pensando nelas e só existem no seu mundo interior de pensamentos e imaginações. O Dr. Irala distingue aí dois tipos de atividade da mente humana: receptivas e emissivas. E recomenda alterná-las no curso do trabalho intelectual, mantendo o equilíbrio entre o esforço e o relaxamento. Mas aqui o nosso interesse, no caso, vai além do proveito psicológico que podemos tirar desse exercício. Nos dois momentos dessa experiência, não distinguimos só duas atividades da mente humana, mas duas modalidades de presença dos objetos diante de nós. Eles podem se apresentar como dados da realidade ou como construções, criações da nossa mente. As duas atividades, perceber e pensar, dão-se igualmente dentro da nossa consciência. Mas dentro dos objetos que elas revelam, os da segunda provêm de nós, os da primeira de algo que definitivamente não é nós: a rua, a janela, o cachorro, o bebê, o mundo. Os objetos das duas etapas da experiência estão todos presentes a nós, mas uns estão presentes porque vieram de nós, outros porque vieram a nós, outros estão presentes porque nós os pusemos lá. Portanto, há a diferença entre perceber e pensar, e há a diferença entre atividades receptivas e emissivas da mente. Acrescenta-se uma terceira e mais fundamental distinção entre os pontos de vista desde os quais a experiência é examinada. O ponto de vista do Dr. Irala é o da psicologia. Ele está interessado no funcionamento da mente humana enquanto tal. O nosso ponto de vista aqui é o da gnoseologia ou epistemologia, a teoria do conhecimento. Nota: usa-se geralmente o termo gnoseologia para designar a teoria do conhecimento em geral e epistemologia, a teoria do conhecimento científico em especial. Mas por enquanto essa distinção não faz diferença. Estamos interessados na relação entre a mente conhecedora e os objetos que ela conhece. É uma pergunta que transcende infinitamente o campo da psicologia e já nos coloca em cheio no coração mesmo da filosofia. Se você queria entrar na filosofia, já está nela. Vamos adiante. O latido do cachorro ao longe vem de fora. E o quadrado branco sobre o fundo preto vem de dentro da consciência. Eu estou colocando tudo isso entre aspas, porque essa metáfora espacial não é muito exata. Mas uma coisa é certa: ambos estão presentes a ela e são percebidos diretamente, não por meio de um signo, como por exemplo a palavra elefante, que significa um elefante sem ser ela própria um elefante e sem produzir um elefante vivo e presente. Então isso é importante. Quer dizer, os sons, você ouviu os sons diretamente. E não através de um signo. E o quadrado que você imagina, você também está vendo aquele quadrado diretamente e não através de algo que o representa. O som do latido é uma sensação física e o quadrado branco é um pensamento. Nesse sentido, são muito diferentes entre si. Mas na medida em que estão ambos presentes à consciência, diretamente e não através de algo que signifique, são ambos objetos de intuição. A palavra intuição é das mais usadas e abusadas. Carl Jung usava para designar, aspas, um conhecimento por via do inconsciente. Henri Bergson, a penetração da mente na interioridade viva de um objeto. Na linguagem vulgar, o termo aparece como sinônimo de pressentimento, adivinhação súbita ou sabe-se lá o quê. Mas no vocabulário técnico da filosofia, ele significa a percepção imediata de uma presença, ou como dizia Husserl, presença de algo à consciência. Esse algo pode ser uma coisa do mundo físico, um elefante, uma formiga, um pires ou um edifício. Pode ser um sentimento ou emoção, medo, alegria, esperança, um mero pensamento ou também uma sensação física, fome, dor, cansaço. O que importa é que esteja presente e seja apreendido pela consciência como experiência presente no momento em que está presente. Se você se lembra de uma emoção que teve ontem, o que está presente não é a emoção, é a lembrança dela. O pensamento, é claro, torna-se presente pelo mero fato de você pensá-lo, mas todos os outros objetos precisam de algo mais. O conhecimento intuitivo distingue-se assim do conhecimento racional, obtido por meio de um raciocínio, no sentido que o imediato, sem intermediário, se distingue do mediato, mediado por um intermediário. Quando você pensa, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, Sócrates não está presente, nem muito menos morrendo nesse mesmo instante dentro dos seus olhos. Você tem acesso ao conhecimento da mortalidade dele por meio de conceitos pensados. Homem, Sócrates, mortalidade. Mas, e esta é uma sutileza que espero que você guarde na memória para sempre, se o intuitivo é o conhecimento de algo, direto de algo que está presente, e o racional é o conhecimento indireto de algo que está ausente e que só vem a nós por intermédio de um pensamento, esse pensamento, no instante em que você o pensa, está tão presente à consciência quanto um objeto da percepção sensível, como o quadrado que nós vimos. Você está pensando no quadrado que você imaginou, você está vendo o próprio quadrado que você imaginou e não o outro quadrado que o representa. E é ele próprio, nesse sentido, objeto de intuição. Dito de outro modo, quando você o pensa, ele é conscientizado diretamente em si mesmo e não por meio de outro pensamento. Se você pensa um quadrado, é a própria figura do quadrado que está presente à sua consciência e não apenas um signo dela. Há, portanto, o conhecimento direto por intuição e o conhecimento indireto pelo pensamento. Mas esse pensamento, enquanto tal, está presente e é conhecido imediatamente por intuição. Se não o fosse, você só teria acesso a ele por meio de outro pensamento e de outro, e assim recuaria indefinidamente sem poder acabar de pensá-lo nunca. Quando digo, portanto, que o conhecimento racional é conhecimento indireto de algo ausente, o que está ausente é a coisa, o ente a qual o pensamento se refere, e não o próprio pensamento. O que está ausente é o pensado, não o pensar. Quando você imagina um elefante, o elefante pode estar ausente, mas a imagem está presente. Capítulo 3. O intuicionismo radical. Vamos dar mais um passo. Quando você pensa não uma ideia isolada, mas uma sequência inteira de pensamentos, de proposições, de afirmações que lhe parecem encadeadas por um nexo lógico, isto é, quando você raciocina, você só consegue fazer isso porque percebe que umas proposições são idênticas a outras, ou estão contidas nela, como a parte está contida no todo. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Você pode chegar a essa conclusão só porque percebe que o indivíduo Sócrates é apenas um exemplar da espécie todo homem, e que, portanto, sua mortalidade é apenas um caso individual da mortalidade de todos. Você chegou a essa conclusão pelo puro pensamento, sem ver Sócrates morrer, nem muito menos todo mundo morrer. Essa conclusão, portanto, exemplifica o conhecimento racional diferente do intuitivo. No entanto, como você fica sabendo se uma proposição é ou não idêntica à outra, se está ou não contida na outra? Só pode ser por uma apreensão intuitiva direta. As proposições estão diante de nós, presentes à nossa consciência, e percebemos imediatamente, sem mediações, que são iguais ou diferentes, continentes ou contidas. Tão imediatamente quanto percebemos que uma bola é igual a outra bola, maior que outra bola, menor que outra bola. Tão imediatamente quanto percebemos que a tesoura está dentro da gaveta e não a gaveta dentro da tesoura. Se não fosse assim, se para perceber a identidade ou diferença de duas proposições precisássemos de uma terceira proposição, esta só poderia ser comparada às outras duas por meio de uma quarta e de uma quinta e de uma enésima, recuando até o infinito e tornando o pensamento radicalmente impossível. Um raciocínio ou dedução, portanto, não passa de um encadeamento de intuições coladas umas às outras por um nexo lógico, também percebido intuitivamente. Dito de outro modo, não há propriamente um conhecimento racional. Todo conhecimento é intuitivo ou não é nada. O edifício inteiro da razão ergue-se sobre verdades auto-evidentes, apreendidas intuitivamente, e cresce mediante sucessivas apreensões intuitivas a dos nexos de identidade entre e diferença entre proposições, b dos nexos de identidade e diferença entre as proposições e aquilo que foi apreendido também por intuição diretamente da experiência. Em conclusão, essa conclusão, quando explicitada e formalizada como uma tese filosófica, é o que denomino intuicionismo radical. Não fui eu que o inventei, nem é uma nova escola filosófica. Está implícito nas filosofias de Platão, de Aristóteles, dos grandes escolásticos, assim como nas de Schelling, Husserl, Lonergan, pelo menos. Estive aí durante séculos, aguardando que viesse um Zé Mané do Terceiro Mundo dar-lhe um nome e assumi-lo explicitamente como premissa fundante de toda a filosofia. Capítulo 4. Pensar, meditar e contemplar. O que acabo de afirmar pode deixar um pouco atônito o leitor que se habituou a ouvir dizer que a filosofia é eminentemente uma atividade da razão humana. De fato, ela o é. Mas o pensamento lógico-dedutivo não é a única nem a principal atividade da razão. O grande Hugo de São Vítor, 1086 a 1141, explicava que essa atividade consiste em três procedimentos sucessivos e distintos: pensar, meditar e contemplar. Pensar é transitar de uma ideia ou proposição a outra por meio dos nexos lógicos que as articulam. Acabo de notar que esses nexos têm de ser percebidos intuitivamente, um a um. O resultado do pensamento lógico é um encadeamento de razões ou construção dedutiva, como se faz, por exemplo, na geometria de Euclides, onde cada teorema serve de premissa para o teorema seguinte, de modo que a conclusão deste revela estar implícita na do anterior. Meditar é fazer precisamente o oposto. É remontar por análise, desde uma proposição ou conjunto de proposições até a sua raiz última na intuição direta da realidade. A meditação é um corretivo necessário do pensamento, porque, deixada a si própria, arrastada pela mera força do construtivismo dedutivo, a atividade construtiva da mente, o Dr. Irala diria emissiva, pode nos levar a conclusões que, embora corretas do ponto de vista meramente lógico, se afastam muito da experiência ou mesmo entram em conflito com ela. Contemplar, por fim, é observar simultaneamente e num relance, intuitivamente, portanto, uma rede inteira de deduções e seus fundamentos na experiência, como se fosse uma catedral gótica, uma representação artística do conjunto da realidade abrangida. Pensar, todo mundo pensa. Um gato pensa, um computador pensa. Com frequência, o pensamento se torna uma pura construção no vazio. Como disse o poeta Augusto Maia, quem pensa, pensa que pensa. Vai se ver, não é ninguém. Meditar, e não o mero pensar, é a atividade própria dos filósofos, injustamente apelidados de pensadores. A contemplação é, em última análise, o objetivo de toda a filosofia, embora ela se aproxime dele como numa assíntota, sem jamais atingi-lo em cheio. O sonho de todo filósofo é fazer com que seus pensamentos se articulem numa rede de percepções intuitivas que deem aos seus leitores e ouvintes um vislumbre de amplas secções da realidade acessível, se não dela inteira. Com frequência, a rede tem furos aqui e ali. E, para piorar, muitas vezes o estudante, na ânsia de discutir certas proposições em particular, perde a visão do conjunto, como quem esquecesse a catedral para se concentrar numa das suas pedras ou no encaixe entre duas pedras. Por isso, Hegel tinha razão, tinha toda a razão ao ensinar que na filosofia o sistema é tudo, o conjunto articulado, fora do qual as partes isoladas não fazem muito sentido. Por isso também os grandes eruditos, os grandes intérpretes da filosofia alheia, sempre advertem que estudar uma filosofia consiste essencialmente em buscar a sua unidade, mesmo por trás das suas eventuais incoerências aparentes ou reais. Se as coisas e acontecimentos do, capítulo 5, o pensamento e as coisas. Se as coisas e acontecimentos do mundo físico estão ao alcance da nossa intuição direta, também o estão os conceitos e proposições do pensamento. Por intuição imediata, sabemos que uma bola é igual a outra bola e diferente de um tatu, que a tesoura está dentro da gaveta e não a gaveta dentro da tesoura. Por intuição imediata, sabemos que a proposição Sócrates é mortal está contida em todo homem é mortal e que Sócrates é gordo não está. No primeiro caso, falamos de intuição sensível, no segundo, de intuição eidética, do grego eidos, que quer dizer imagem ou ideia. Quer-se dizer que o fundamento da veracidade da intuição sensível, do qual tratarei mais adiante, serve também para validar a conclusão de um raciocínio? A resposta é um decidido não. Porque na intuição sensível apreendemos as coisas em si mesmas, os acontecimentos mesmos, e na intuição eidética apreendemos somente o que nós mesmos pensamos a respeito. Por isso mesmo, dizemos que a intuição sensível é verdadeira e de um raciocínio lógico dizemos que é apenas correto ou válido. O raciocínio lógico mostra apenas as relações entre um conceito e outro conceito, entre uma proposição e outra proposição, não entre coisa e coisa, ou acontecimento e acontecimento. Nossa apreensão dos objetos da percepção sensível é imediata. Peraí, deixa eu corrigir um negócio. Imediata, sem intermediário. A dos objetos do pensamento lógico é mediata, isto é, intermediada não só pelos conceitos e proposições, mas pelos signos que os representam na linguagem. Isso é importante, quer dizer, a passagem é dupla. Você tem os signos representam o pensamento, que por sua vez representa idealmente coisas, acontecimentos, fatos, etc, etc. No entanto, todo este material está presente em a intuição imediata. O pensamento que você pensa, ele está presente à sua consciência. O que não está presente é o objeto dele. Quando você pensa em elefante, a ideia de elefante está presente imediatamente. Ou pelo menos o termo elefante está presente imediatamente. Mas o próprio elefante não está. Nossa apreensão dos objetos de percepção sensível é imediata, sem intermediária. A dos objetos do pensamento lógico é mediata, isto é, intermediada, não só pelos conceitos e proposições, mas pelos signos que o representam na linguagem. Aí existe uma pequena variação individual. Tem pessoas que têm mais facilidade para pensar diretamente o conceito sem precisar representá-lo linguisticamente. Isso é importante. Usando ou uma imagem, ou às vezes até uma tensão muscular, uma coisa assim. E outras pensam mais na linguagem. Para que o raciocínio lógico válido seja reconhecido também como verdadeiro, temos de ir para fora dele em busca de algo que, por si mesmo, ele não pode nos dar. A relação entre os conceitos e as coisas ou acontecimentos dos quais eles falam. Se dizemos, por exemplo, que um gato é um animal, esse raciocínio é válido, porque o conceito de gato está contido no de animal. Você não precisa jamais ter visto um gato para saber isso. Tem o conceito de animal, o conceito de gato, então o gato está contido, né? Mas de onde tiramos esses conceitos? Não foi do nosso próprio pensamento. Foi da experiência que temos de ver gatos e outros animais. Para que o raciocínio, além de válido, seja verdadeiro, é preciso que os conceitos expressem adequadamente a realidade da experiência. E que, portanto, a relação entre os conceitos, tal como expressa na proposição, coincida com a relação real entre os objetos mencionados. Essa certeza o pensamento por si não pode nos dar de maneira alguma. Temos de saltar para fora dele e obter um terceiro tipo de intuição, que já não é nem a pura intuição da coisa, nem a mera intuição da ideia, mas intuição da semelhança ou identidade entre uma ideia e uma coisa ou acontecimento. Você vai ver que esse é o principal problema da filosofia moderna. Oi. Pode. Relação aos conceitos abstratos, segundo de gênero, por exemplo, é um animal. Eu percebo um nexo entre a definição de gato e o gato real de maneira intuitiva. E com a definição, às vezes, formal do que é animal, eu percebo que o gato está contido dentro do animal. Mas como que eu percebo? Porque eu não tenho uma experiência imediata do conceito animal. Eu só percebo cachorro, gato, passarinho, eu não percebo animal. Bom, aí é todo o mecanismo da abstração, mas que precisaria ser explicado e que não está abrangido aqui por enquanto. Como é que acontece isto? Mas quer dizer, como é que você separa? Essa é uma das principais capacidades do pensamento humano, é de você enfocar uma coisa não inteira, mas só por um dos seus aspectos. Agora, o aspecto está contido efetivamente nela. Por exemplo, você fala, uma das propriedades do animal é ele, por exemplo, ele se alimentar por si mesmo, ele ia se mover em busca do seu alimento, coisa que as plantas não podem fazer. Tá certo? Bom, um gato faz isso, um cavalo faz isso, um elefante faz isso. Você vê que todos fazem isso. Então, esta parte pode ser abstraída da outra. Que se abstrai as diferenças entre os vários animais e considera somente esta parte. Você tendo feito isso várias vezes, você pode fazer o conceito do conceito. Você vai juntar vários pensamentos que têm o mesmo esquema ou estrutura, e daí você faz um conceito de segundo grau, que é um conceito de conceitos. É, mas o processo é exatamente o mesmo. Ainda a relação entre o conceito de segundo grau e o conceito não abstraído, ela ainda eu preciso, ainda intui Você. uma intuição dessa relação entre as duas coisas. Sim, você tem. Veja, o que você pensou, o conceito que você pensou, você o intui. Você não está intuindo o objeto do conceito, mas o próprio conceito você está pensando, portanto, você está pensando diretamente. Então, do mesmo modo, você pode conservá-lo na memória e agrupar vários conceitos pelas suas semelhanças formais e fazer um conceito de conceitos. Nós conseguimos fazer isso facilmente. Todo mundo faz isso. Capítulo 6: Aparência e realidade. Mas aí tudo se complica formidavelmente. E nessa complicação reside boa parte daquilo que no mundo acadêmico se faz sob o nome de filosofia. Dentre as muitas crenças idiotas que, pela repetição, se disseminaram entre os cientistas do mundo inteiro e entre os filósofos do mundo anglo-saxônico, ao ponto de tornar-se dogmas inabaláveis, está aquela que o biólogo Rupert Sheldrake assim resumiu, para criticá-la, é claro. Aspas. Quando você olha para uma árvore, a imagem da árvore que você está vendo não está lá onde parece estar, e sim dentro do seu cérebro. Acabei de dizer que esta relação entre, vamos dizer, o conceito e a coisa, esse é o grande problema, não é isso? Então está aqui dada uma das respostas, é essa. Tudo que você vê, até os objetos da percepção sensível, não são coisas que estão lá fora de você, são coisas que estão se passando no seu cérebro. O bom e velho Aristóteles ensinava que todo conhecimento filosófico ou científico se baseia num conhecimento pré-filosófico ou pré-científico que ele pode aprimorar e corrigir, mas nunca impugnar por completo. No entanto, filósofos e cientistas sempre gostaram de se divertir às custas do cidadão comum, negando o mundo que ele enxergava e no qual vivia, e substituindo por um outro mundo mais recuado e secreto, só acessível mediante os instrumentos sutis da filosofia e da ciência. A butade de Groucho Marx, afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos, foi assim adotada com 4 séculos de antecedência como emblema de uma sabedoria superior, sonegado ao comum dos mortais. A expressão realismo ingênuo viria a ser adotada mais tarde para rotular todo conhecimento pré-filosófico ou pré-científico, abalando a confiança do homem comum nas suas próprias impressões. Os espertos acreditam é na ciência, mesmo quando ela diz que a árvore não está no jardim, sim dentro da nossa cabeça. Assim como o cientista que fala também não existe. Na realidade, existe somente uma rede de sinapses no cérebro do ouvinte. Isso é uma coisa óbvia, né? O sujeito está dizendo: a árvore que você vê não está no jardim, está no seu cérebro. Eu digo, e você está onde? Hã? Que presunção é essa que você tem de existir fora de mim? Você é apenas algo que se passa no meu cérebro. Né? Então, esse é o exemplo mais radical que existe de paralaxe cognitiva. O indivíduo está dizendo algo que desmente a sua própria existência. Como, geralmente, quando o sujeito está falando, nós prestamos atenção apenas na fala, apenas na comunicação verbal e não na situação de discurso, nós geralmente não percebemos o absurdo. Mas só você comparar uma coisa com outra, você poderia dizer: se isto que você está dizendo é verdade, você não poderia estar dizendo. Entenderam isso? No início da filosofia moderna, Descartes e Mersenne rebaixaram o mundo habitual como um mero véu de aparências construído em cima de um verdadeiro universo que se constitui essencialmente de forças mecânicas. Eu comentei isso num dos capítulos do Jardim das Aflições, reproduzindo até aquela gravurinha onde o sujeito fura o mundo, tem árvores, passarinhos, etc., e entra num mundo de rodas mecânicas, né? Galileu e Newton distinguiram entre as qualidades primárias e secundárias dos objetos sensíveis, afirmando que só as primeiras, por serem mensuráveis, como por exemplo a extensão e o peso, correspondiam à realidade, enquanto as segundas, como o gosto e a cor, eram apenas subjetivas. O mundo da experiência direta era assim enviado à lata de lixo e substituído por um conjunto de equações. Aparentemente, ninguém aí notou que medir, comparar coisas com um padrão de medida é uma atividade da mente. As coisas não vêm medidas, nós é que medimos, nós é que comparamos. Mensurar vem do latim mens, mente, a mente. E que, portanto, havia nessa teoria uma curiosa inversão do subjetivo e do objetivo. O Wolfgang Schmidt escreveu várias coisas sobre isso, no livro Cosmos, Transcendência, Enigma Quântico, etc., etc. Mais modernamente, o físico Arthur Eddington gostava de mostrar uma mesa aos seus alunos e dizer algo como: isto parece ser uma mesa, mas na verdade é um aglomerado de átomos. Como se a mera troca de uma escala maior para uma menor fosse uma passagem decisiva da fantasia para a realidade. Invariavelmente, o ponto de vista adotado como mais verdadeiro é o da ciência em particular que o falante adotou como profissão. O que já basta para sugerir que essas passagens da ilusão à realidade são elas próprias ilusões. O biólogo, um neurofisiologista, por exemplo, pode alegar que os átomos do físico não existem na realidade, só no cérebro do distinto. E com igual razão, o físico responderá que aquilo que parece um cérebro é apenas um aglomerado de átomos. Não obstante, essa comédia adquiriu status de coisa seríssima e encená-la se tornou a marca decisiva da diferença entre a inteligência de Skoll e a multidão dos Zés Manés. Grande parte do seu prestígio advém do formato sofisticadíssimo que lhe deu o filósofo Immanuel Kant, 1724 a 1804, no seu livro A Crítica da Razão Pura, publicado primeiro em 1781, segunda edição definitiva, 1787. Capítulo 7. Percepção e razão em Kant. Kant ensina que, excetuadas as verdades puramente lógico-formais, as quais, como ouvimos, não são propriamente verdades, tudo o que conhecemos de sólido e verdadeiro advém da experiência. E toda experiência possível tem de se dar no espaço e no tempo. Até aí tudo bem, é coisa que quem é que não sabe, né? Mas Kant acrescenta que o espaço e o tempo não existem na realidade externa, são apenas formas da nossa percepção. Essas formas são, diz ele, a priori, quer dizer, anteriores a toda experiência possível, que elas estruturam, modelam e delineiam. De todo modo, experimentar, ter experiência, experienciar alguma coisa, consiste em colocar dentro de um quadro de espaço e tempo que está na nossa mente. Todas as coisas, acontecimentos e qualidades que chegam ao nosso conhecimento estão dentro do espaço e do tempo. Mas não porque o espaço e o tempo as contenham realmente, e sim porque o nosso aparato de percepção funciona dessa maneira e automaticamente coloca dentro do quadro espaço-temporal tudo o que percebemos. Kant vai além e diz que o nosso pensamento racional também tem as suas formas a priori, que são as 12 categorias. Categorias da quantidade, unidade, pluralidade e totalidade. Categorias da qualidade, relação, negação, limitação. Categorias da relação, inerência e substância, ou substância e acidente. Causalidade e dependência, causa e efeito. Comunidade ou reciprocidade. Categorias da modalidade, possibilidade, existência e necessidade. Você não precisa decorar essa lista. Não precisa nem compreendê-la muito bem por enquanto. Basta saber a diferença entre o que Aristóteles entende por categoria e o que Kant pretende dizer com o mesmo termo. Em Aristóteles, categorias são aspectos que os entes possuem em si mesmos e dos quais, uma vez que os percebamos, podemos dizer alguma coisa. Por exemplo, uma coisa é algo, consiste em algo. É um gato, um prédio, uma tempestade, um pensamento. Essa é a categoria da substância. Dizer em que uma coisa consiste é declarar a sua substância, ou, em termos técnicos, atribuir-lhe um predicado na categoria da substância. Mas essa mesma coisa tem aspectos quantitativos. Existe num só exemplar ou em vários, tem algum tamanho, pesa muito ou pouco, etc, etc. Essa é a categoria da quantidade. Se você diz que determinada coisa é grande, por exemplo, você não está dizendo o que ela é, né? Você está atribuindo uma quantidade, uma medida quantitativa, né? Essa é a categoria da quantidade. A coisa pode também ser azul ou incolor, interessante ou chatíssima, lenta ou rápida, quadrada ou redonda, trapezoidal ou disforme, linda ou medonha e assim por diante. É a categoria da qualidade. Aristóteles nunca chegou a uma conclusão quanto ao número de categorias existentes. Às vezes a lista tem 8, às vezes 10. Usa de 8 para simplificar: substância, quantidade, qualidade, ação, paixão ou ação padecida, relação entre uma coisa e outra coisa, tempo e lugar. São 8 aspectos que podemos observar nas coisas e, por isso mesmo, 8 tipos de predicados, isto é, de afirmações que podemos fazer a respeito delas. As categorias de Kant, em contraste, nada têm a ver com o que as coisas são ou deixam de ser. São apenas uma lista dos tipos de juízos que podemos fazer, isto é, de pensamentos que podemos pensar. Desse modo, estamos duplamente presos, pela percepção e pela razão, à estrutura interna da nossa mente, e jamais saímos dela para um contato direto com as coisas. É o mesmo que dizer: não conhecemos coisa nenhuma, apenas os aspectos delas que caibam na grade das nossas formas a priori, sejam as da percepção, sejam as da razão. Tudo que acreditamos conhecer não passa de projeção externa da nossa forma mentis. Estamos presos, lacrados na nossa máquina cognoscente e ignoramos tudo que possa existir fora dela. Talvez por sentir-se sufocado nessa prisão exígua, o próprio Kant se apressou a dizer que, como as formas a priori são as mesmas em todos os seres humanos, não estamos presos na nossa própria gaiola mental individual, mas na jaula ampla e confortável da espécie humana inteira. Na hipótese hedionda de que tudo o que sabemos seja uma ilusão, não precisamos atormentar-nos por isso, porque nem sequer podemos percebê-lo, já que estamos todos enganados juntos. Desde o primeiro homem de Neandertal até o último pateta que voará em pedaços quando esse mundo se desfizer numa multicolorida explosão final. Consolador, não é? Tão portentosa. Veja, Kant não é um solipsista, um subjetivista, não um cético, que não acredita no conhecimento. Ele diz, não, nós temos conhecimento, mas o conhecimento é aquele que se enquadra e que combina com as formas a priori, que são as mesmas em todos os seres humanos. Então todos nós vemos as coisas das mesmas maneiras e podemos, um pode confirmar o que o outro está vendo. Nós só não sabemos se isso corresponde às coisas em si mesmas ou se nós estamos todos enganados juntos. E isso jamais saberemos. Tão portentosas e temíveis eram as consequências dessa doutrina para o conhecimento humano e para o conhecimento científico especial, que o próprio Kant a denominou uma revolução e a comparou à virada que Copérnico impôs à imagem do mundo celeste com a sua revolução heliocêntrica. Capítulo 8. Os aspectos e a coisa. Uma dessas consequências é que, se tudo o que conhecemos vem da experiência e a experiência não apreende as coisas em si mesmas e sim somente os aspectos delas que se encaixam na grade prévia da nossa forma mente coletiva, então é óbvio que tudo que conhecemos são aparências parciais de coisas que não temos a menor ideia do que sejam. Mas se ignoramos o que as coisas são, não podemos jamais ter a certeza de que esses aspectos, que Kant chama fenômenos, do grego phainestai, aparecer, são traços essenciais definidores da coisa, se são propriedades secundárias dela ou menos acidentes que lhe sobrevêm de alguma curiosa coincidência. Tudo o que conhecemos são fenômenos e relações entre eles, as quais também não sabemos se são acidentes ou fazem parte das coisas em si mesmas. Só que, claro, não sei o que é a coisa em si mesma, como é que eu vou saber o que faz parte dela em si mesma e o que é um acidente externo? Jamais saberemos. Não? Ou seja, nós podemos ter uma imagem do mundo muito exata, muito bem descrita, só que não sabemos se ela corresponde a alguma coisa ou não. A experiência científica pode demonstrar que essas relações são repetíveis, mensuráveis e expressas em equações matemáticas de uma confiabilidade sem par. Mas jamais saberemos se elas se referem a coisas reais ou a meras aparências que, por motivos insondáveis, tiveram a amabilidade de se mostrar constantes e repetíveis. Mas se é assim, o próprio objeto magno, a que chamamos mundo, desaparece diante de nós, esfarelando-se numa poeira infinita de aparências, que a ciência, descrevendo e equacionando matematicamente uma a uma, jamais terminará de apreender no seu todo. A perspectiva é aterrorizante, mas Kant, com calma imperturbável, replica que não precisamos nos preocupar com isso, pois, sabendo de antemão que nada podemos pensar fora das categorias da razão, toda a imensidão do que ainda resta de desconhecido, quando for conhecido, se enquadrará necessariamente nessas categorias e será tão racional quanto 2 mais 2 é 4. O mundo, portanto, pode não ter unidade nenhuma em si mesmo. Pode ser apenas um farelo de aparências inconexas. Mas, para nós, terá sempre a unidade que vier a receber do soberano poder construtivo da razão. A unidade do mundo, portanto, não existe em si, é a unidade da razão que o unifica. E tratem de se dar satisfeitos com isso, pois, segundo Kant, não há a mesma alternativa. Mas, se desconhecemos a coisa e, portanto, ignoramos a relação entre os aspectos e a coisa, não podemos saber se eles realmente pertencem a ela. Sabemos apenas que, no nosso pensamento, esses aspectos se referem a algo que não sabemos se existe, nem o que seja, e ao qual damos o nome de coisa, ou, com otimismo ainda mais desvairado, coisa em si. Ou seja, os aspectos não são propriamente aspectos da coisa, qualidades objetivas que elas portam e exibem, são apenas signos dela. Isto é o mais importante de tudo. Essas aparências não são coisas, os fenômenos não são coisas, são signos de uma coisa desconhecida, incognoscível, inacessível. Ou seja, tudo é signo. Isso quer dizer que, a rigor, a diferença que eu expliquei no mundo no começo, entre o conhecimento intuitivo e o conhecimento racional, desaparece. Só há conhecimento racional agora. E a palavra intuição, embora o Kant continue a usar, é apenas a intuição de aparências, portanto, de signos, né? Então não há mais diferença entre você ver um elefante e você pensar no elefante. Nos dois casos é um signo. Isso teve consequências históricas, mas absolutamente formidáveis. Num relance, os objetos da experiência somem do alcance do conhecimento intuitivo e só nos resta a intuição dos seus signos. Exatamente como no capítulo 2, vimos que se passava no pensamento lógico com os objetos pensados, dos quais só tínhamos intuição direta dos seus signos e não deles mesmos. Transferidos assim do mundo das coisas para uma aparência de mundo, onde tudo é signo e nada é coisa, nossa certeza intuitiva direta dos entes sensíveis desapareceu por completo e foi substituída pelo simples manejo racional dos signos. Mas se toda a veracidade do nosso conhecimento dependia, em última análise, da intuição direta dos objetos da experiência, enquanto o raciocínio lógico só dispunha de validade e não propriamente de veracidade, eis que repentinamente as limitações do pensamento lógico se alastram por todo o orbe do conhecimento humano e ninguém mais pode falar de verdade ou veracidade, apenas de validade ou racionalidade. A validade, é claro, alcança sua expressão máxima no ponto mais alto da elaboração racional, que é o conhecimento científico. Os herdeiros de Kant no mundo científico e filosófico têm, portanto, uma compreensível inibição de discutir teorias no plano da veracidade e da falsidade, preferindo falar de cientificamente válidas e cientificamente inválidas, isto é, compatíveis ou incompatíveis com o estado atual das crenças cientificamente válidas. Muitos deles acreditam, ou fingem acreditar com isso, que estão dando um exemplo dignificante de modéstia epistemológica. Quer dizer, o cara é tão modesto que ele nem diz: ó, o que eu estou dizendo é verdade, é apenas cientificamente válido, é racional, é adequado, etc. Não tenho a pretensão de conhecer a verdade. Mas, inexistindo um mundo fora dos quadros da razão, e inexistindo outra expressão mais alta da razão, acima da razão científica, não há mais uma realidade à qual possamos apelar contra a opinião válida dos cientistas, por absurda que esta nos pareça em certos momentos. Aparentando modéstia, o consenso científico vigente num dado momento, sem se deixar abalar pelo fato de que pode mudar no momento seguinte, se autonomeia desse modo à medida de todas as coisas, o juiz soberano e último de todas as questões, autorizados a calar como cientificamente inválidas todas as opiniões das quais discorde hoje e com as quais poderá concordar amanhã. Ou seja, não há outra referência a não ser a opinião cientificamente válida. Não existe um mundo no qual você possa olhar e dizer: não, as coisas simples não são assim. Se o leitor entreviu vagamente nisso a origem remota dos códigos de censura politicamente corretos, entreviu certo. Falarei disso mais adiante. Por enquanto, limitemos-nos a constatar que, se o leitor queria ingressar na filosofia, a esta altura já está metido nela até o pescoço e provavelmente não se livrará dela nunca mais. Bom, ainda tem mais 20 e tantas páginas para frente que ficarão para a próxima aula. Tá? Vamos fazer uma pausa aí. Aqui, vamos lá. Então, Marcelo Sprusser pergunta: nossa percepção imediata do mundo sensível não pode equivocar-se, levando a proposições não verdadeiras? Nossos instrumentos de aferição do mundo exterior são considerados intuitivamente confiáveis? Muito bem, a intuição, claro que você pode perceber as coisas erradamente, mas também pode fazer um raciocínio errado, nada aí é absolutamente garantido. Agora, eu acho que muito pior é quando você, pelo raciocínio, você se afasta monstruosamente da intuição ao ponto de você negar o que você mesmo está vendo. Isso, o problema hoje é mais esse. Veja, os famosos erros da percepção, né, como por exemplo a história do. Ah, você coloca o pau na água, ele parece que está quebrado, um pedaço de pau, né, um cabo de vassoura, então ele parece que está quebrado. Eu digo, bom, mas isso é um erro de percepção? Ou você está vendo a refração exata da imagem na água? Exato. Quando você, por exemplo, quando você olha um muro à distância, ele parece que vai ficando pequeno. Não há uma proporcionalidade exata entre a distância e o tamanho? Claro que há. Quer dizer, o sistema de perspectiva é um erro de percepção? Todos os exemplos clássicos, eles estão meticulosamente errados. Né? Então, eles não significam absolutamente nada, são apenas pegadinhas. Os famosos erros de percepção, eles, na verdade, eles são raríssimos. Né? O que quer que você perceba está lá de algum jeito. Agora, o conceito que você faz é que pode estar errado. Você pode dar o nome errado, você pode se equivocar ao conceituar. Claro que pode, mas, em geral, são erros de raciocínio e não de percepção. Alguém faz uma pergunta aqui. Olha, vocês não me façam pergunta para o guiamento da sua vida religiosa. Vocês vão perguntar para o padre Zé Eduardo ou para o padre Paulo Ricardo. Mas essa aqui já está aqui, eu vou responder, mas é só por Alexandre Segala pergunta. Uma vez eu li um post seu dizendo que melhor do que relatar na confissão todos os pecados que cometemos, nem sempre dá para relembrar de todos, principalmente se for uma pessoa que ficou anos afastada da igreja. Porém, eu vi que o cânone 988 da Igreja Católica afirma que devemos confessar em espécie inúmeros pecados mortais. Se a pessoa relatar o tipo de pecado, mas não a quantidade de vezes, mesmo que aproximada, a confissão é inválida, é claro que não é inválida. Se você não sabe o número, você tem um número indefinido. Você cometeu tal pecado muitas vezes. Quantas? Não sei. Acabou o problema, não vejo. Né? Então, esta coisa de você ficar. Isso aí chama-se, na tradição católica, chama-se escrupulosidade. A palavra escrúpulos quer dizer você contar pedrinhas. Você fica contando pedrinhas. Ah, será que isso é pecado? Será que aquilo é pecado? Não, você tem que confiar no bom senso de Deus, meu Deus do céu. Não é isso? Você. Né? É aquele negócio, quer dizer, se você, Jesus Cristo que disse, se você pede uma coisa para o seu pai, ele não vai te dar. Agora, quanto mais Deus, que é muito melhor que seu pai. Né? Ele é muito melhor que seu pai, ele é muito mais inteligente do que seu pai. Você tem que dizer, olha, eu não sei quantas vezes eu cometi esse pecado, mas o senhor sabe. Acabou o problema. Agora, se você. Vamos dizer, você tem uma noção, vamos dizer, do pecado fundamental que gerou os outros, se você contar esse, os outros estão incluídos. A espécie contém, o gênero contém a espécie. Não é isso? Por exemplo, você. Quantas vezes você pensou coisas contra Deus? Quem não pensou? Quem não teve um momento de revolta gnóstica? Não é isso? Todos tiveram. Quantas vezes? Ninguém vai saber. Não, é esse que você tem que É procurar. esse que você vai É. procurar. E esse você cometeu uma vez só. Isso foi uma escolha que você fez. Olha, aqui tem uma carta, uma mensagem muito interessante da Ana Maria Silveira Campos Grebler. Mas essa mensagem é muito comprida. Ela quer conversar comigo por Skype, pode até vir aqui. Faça exatamente isso. Vem aqui, vamos ter uma conversa longa e tentar esclarecer as suas coisas. Ela diz que quer trabalhar em cima de um livro do Vladimir Safatle, O Circuito dos Afetos. Eu não li o livro, não sei se é interessante, mas se você quer trabalhar em cima disso, bom. Talvez eu possa te ajudar. Eu leio o livro também e vamos conversar a respeito. Mas venha aqui ou conversamos pelo Skype. Não dá para fazer isso aqui, o negócio tem uma página e meia aqui. Tá? Agora, aqui tem uma mensagem também compridinha, mas não tanto, do Fernando Carneiro. Essa eu vou ler porque está muito interessante, é muito útil para o quê? Para outro, pelo menos para outros temas que nós abordamos aqui. Sobre a ciência dos milagres, em particular sobre o milagre do Sol, gostaria de observar que, pelas leis da física, se eu jogo um objeto na direção de alguém e essa pessoa desvia, o objeto percorre uma trajetória. Se a pessoa pega o objeto e começa a girar o braço com o objeto na mão, a trajetória é outra, embora seja a mesma até determinado momento. Portanto, se Deus pega o sol e o faz girar, dançar, para depois deixá-lo percorrer a trajetória que ele vinha percorrendo, não há contradição com as leis da física. Há a interferência de um ente no movimento de um corpo. A dança do sol só se contradiz se você supõe que os únicos agentes capazes de interferir no movimento do sol fossem agentes humanos comuns, iguais aos que vemos todos os dias. Se o desafio de Lagrange me deu os dados iniciais e com as equações da física te darei o desenrolar dos acontecimentos do universo, foi abandonado nesses últimos 100 anos pela ciência ao admitir o erro de medição, o probabilismo de certos eventos e a entropia, faltaria admitir o pressuposto de que não há um agente capaz de alterar os dados e não as leis naturais. Isso é importantíssimo, né? Porque muitas vezes o pessoal define, vamos dizer, o milagre como algo que suspende as leis naturais. Então, não suspendeu lei natural nenhuma. Apenas ele mexeu um dado e não as leis. Né? Então, isso aqui está muito bem colocado. Continue investigando isso. Você pode chegar a alguma coisa muito boa por aí. Gustavo Furtado Brandão. Eu já venho acompanhando o seu trabalho há algum tempo, não tenho formação filosófica, sou bacharel em direito e advogado. A pergunta que faço é o seguinte: como fazer para mudar o discurso jurídico atual no Brasil, no qual o direito positivo clássico está sendo substituído por um modelo principiológico para uma política de direitos humanos? E como posso me defender dos falsos intelectuais na hora do direito? Eu acho que todo este problema começou com Kant. E o kantismo está por baixo de tudo isto. Então, esse mesmo texto que eu li hoje, principalmente se você ler até o fim, não sei se vão poder ler até o fim, aqui no curso, pelo menos quando sair o livro, eu acho que isso vai te ajudar muito nessa direção. Você vê, mais adiante eu menciono a tradição jurídica que sai aí do Kant. Né? Eu não sei se eu vou poder examiná-la em mais profundidade ou vai ficar apenas numa menção. Aqui, o Arthur Chagas Viana, também uma mensagem mais ou menos longa. Ele diz que ele está em dúvida sobre seguir medicina para poder ajudar as pessoas fisicamente, ou se ele continuar com o estudo de filosofia para ajudar no sentido educacional. As duas coisas são boas, eu não vejo por que elas se contradizem. E se você tem, como diz, a possibilidade de você ir para a Itália e lá você conseguiria, vamos dizer, mais ou menos harmonizar essas duas coisas, então faça exatamente isso. Né? Olha, eu acabei de falar no começo, eu disse, olha, nós não estamos aqui para ajudar nenhum movimento político em particular, tá certo? Mas há algumas coisas que todos temos a obrigação de fazer na medida em que somos pessoas amigas e estamos vendo a situação brasileira piorar muito. Você tem que supor que a coisa tome o pior rumo possível e você tem que estar preparado para sobreviver na pior situação possível. Então você criar com os seus amigos sistemas de proteção mútua, sistemas até de você retirar as pessoas do Brasil às pressas, tudo isso nós temos que estar preparados para tudo isso. Então eu acho que isso é mais importante do que você pensar, ah, quem é que nós vamos eleger presidente da República? No Brasil você tem muito a ilusão de consertar as coisas por meio de eleição. Não é isso? Você não esqueça que o pessoal da direita já elegeu um presidente, que foi o Fernando Collor. Quanto tempo ele durou na presidência? 6 meses. Então você botar um presidente lá, sem você mudar o sistema, não vai adiantar nada. O poder não está na presidência da República. Não está sequer no Congresso. Então, eu acho mais importante, veja, em todo o pessoal da esquerda, comunista, sempre tiveram isso, quer dizer, proteção mútua, esquemas de abrigo de pessoas, de fuga, se for preciso. Isso aí, nós não sabemos o que vem por aí, pode vir uma ditadura brutal. Temos que estar pronto para isso. Bom, gente, eu vou parar por aqui. Na próxima aula, eu espero continuar com esta leitura. Oi. De filosofia e medicina. Sim. Procure falar com o Hélio Angotti, que é um sujeito que está fazendo essas duas atividades confluírem numa única. Ele criou até o seminário de filosofia aplicada à medicina. Hélio Angotti Neto, né? Hélio Angotti Neto com 2 T's. Tá bom? Então, por hoje é só. Iana Grebler, apareça aí. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Até a semana que vem. Muito obrigado.